voltes porque não quero mais sofrer. Saudades e tristezas que causaste, não voltes, pois não quero reviver tanta falsa promessa que juraste. Não voltes, pois não quero reviver tanta falsa promessa que juraste. Não penses em voltar, porque não quero sentir arfar teu peito junto ao meu. E agora só em sonhos eu venero o nosso grande amor que já morreu. E agora só em sonhos que eu venero o nosso grande amor que já morreu. E deixa que o perfume da saudade me embale no castelo onde estou preso, e guarda para castigo da maldade o meu ódio profundo, o meu desprezo. E guarda para castigo da maldade o meu ódio profundo, o meu desprezo.